Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje das Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova, um programa que acontece sempre à sexta-feira com reposição ao domingo, agora num novo horário, nesta nova temporada, à sexta-feira sempre às 10 da manhã. Já tenho comigo o seu padre António Loureiro. Seu padre, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa das nossas Palavras de Esperança que fazemos todas as semanas por aqui. É verdade, então muito bom dia. Palavras de esperança que no contexto atual são mesmo necessárias ser escutadas e a ver se conseguimos desenvolver sentimentos de esperança quando olhamos para um mundo tão complexo e às vezes nem só para o mundo, às vezes até para a nossa terra, e precisamos de realmente ter necessidade de descobrir caminhos verdadeiros de esperança, mas que também implicam algumas decisões, alguns comportamentos que talvez seja necessário reequacionar ou alterar, porque as coisas às vezes não estão muito bem. É verdade, isso é um desafio diário, Sr. Padre, acho que podemos dizer assim. Sr. Padre, vamos olhar daqui a pouco para a liturgia deste que é o segundo domingo de Advento. Já iniciamos esta jornada. Temos algumas considerações a fazer. Uma delas foi o caso que abalou, podemos dizer assim, o concelho e a região, de uma agressão violenta de que foi alvo vítima um jovem na passada quinta-feira, aqui bem perto, e num espaço onde, ou junto a um espaço onde não era suposto acontecer nada disso. Portanto, falamos da agressão violenta que também noticiámos aqui na Rádio Boa Nova e que aconteceu, segundo apurámos, junto aqui ao recinto de São João Paulo II. Este é um ato reprovável. Com certeza, João Paulo II, que foi o homem, o Papa da Juventude, e queria trazer paz e harmonia e fraternidade. Nós aqui também quisemos, de alguma maneira, evidenciar esse espaço, querendo aqui um espaço que ainda está um pouquinho em stand-by, mas vamos ver. A ideia era realmente fazer aqui algo que fosse num sentido espiritual, que nos ajudasse a termos, através de São João Paulo II, uma maior abertura ao mundo, à juventude, a dimensão evangelizadora da vida, a importância da família. E agora temos esta notícia, não é? No fundo, o que é que acontece? O mundo anda um bocadinho perturbado e as pessoas um bocadinho perturbadas, mas pelo que entendi, este encontro foi através das redes sociais. Uhum. Então é uma reflexão importante, é justamente sobre as redes sociais, numa altura em que se discute se os menores podem ter acesso livre às redes sociais ou não, nomeadamente os menores de 6 anos. Na Austrália já aprovaram uma lei efetiva. E eu sou muito a favor disso. Quer dizer, no fundo, não se pode beber bebidas alcoólicas, não se pode fazer muitas coisas. Os adolescentes ou não têm autonomia para tomar muitas decisões. E as redes sociais constituem um perigo. Neste caso, até foi entre jovens, uhum. O que de algum modo é mais gravoso. Mas muitas vezes, através deste contacto das redes sociais e de perfis falsos e de sedução e de conversas que são estimulantes desde a perspectiva às vezes intelectual, outras vezes afetiva, outras vezes sexual, pois a pessoa fica ali presa e depois quando se dá conta está envolvida numa trama que é muito negativa. Uhum. Então eu penso que é uma reflexão que é importante fazer, que os pais têm que fazer, ver como amamentam os filhos, mas às vezes acontecem estes acontecimentos que eu diria, acima de tudo, são um sinal de que algo não está bem e que é necessário corrigir, e que é necessário é voltar à amizade pessoal ou trabalhar as amizades e não tanto estar assim preso. E por trás de ecrãs, não é, seu padre? De todas maneiras, uma coisa curiosa. O Papa Bento XVI, portanto, no início do século XX, os pais conheceram-se através do anúncio de jornal. Eram as redes sociais do momento. Mas no fundo, às vezes, também há situações da vida em que pode acontecer que... Sim, há casos de bem-sucedidos, não é? O problema é quando estes relacionamentos são puramente ocasionais, puramente fortuitos, desde a linha do prazer, que é o que termina, de prazer, já seja físico, já seja emocional, já seja algum estímulo que a pessoa, da adrenalina que ali, mas que não tem outros objetivos profundos. Então não é questão de opções de vida, nas coisas importantes, está o tempo, divertir-se. Então às vezes temos este risco. Então penso que é uma advertência para que saibamos ser cuidadosos. E às vezes acontece o mesmo com o jogo, acontece o mesmo com outras experiências que não são, que acabam por ser perigosas, que pôr a pessoa em risco, e que a pessoa, através dessa conversa à distância, nem se apercebe de onde é que se está a envolver. É verdade, os riscos são de facto muito grandes. Fica também este alerta, a comunidade está também alerta com este caso, e que de facto estas situações não sejam uma rotina também por cá, não e é? Talvez dizer que falta comunicação entre pais e filhos. Aliás, é uma idade de adolescência, sempre é difícil, no princípio de 16, 17, é difícil, mas é importante. Eu às vezes encontro jovens que me dizem isso, eu conto tudo aos meus pais. É? Ontem até por acaso fui à livraria e vi lá um livrinho sobre as crianças e era a questão do segredo. Há segredos, uhum. E que há segredos bons e segredos maus. O segredo mau é quando eu fico perturbado. O segredo mau não é para eu guardar, é para eu contar. A quem? Pois aos pais, ou uma pessoa de confiança, um familiar, ou até um professor. Isto tudo relacionado um pouquinho com os abusos, não é? Mas às vezes acontece isso. Então, habituar as crianças a saberem também abrir-se e falar, e com confiança, não é? Os pais que eles percebam o que é e não é normal. Exatamente. Não é? E que os pais criem espaços de confiança onde o filho possa ter essa confiança de poder, porque não há uma relação de proximidade, então depois não é impossível o diálogo, não é? Então também um apelo a que as famílias criem espaços de diálogo em casa e de relação afetiva profunda com os filhos. Muito bem, fica aqui este desafio também, Sr. Padre. Vamos então a outras considerações. Sr. Padre, está a surgir uma nova ordem mundial? Eu penso que sim, e perigosa, que tem a ver com o retrocesso cultural ou civilizacional, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu-se que as relações internacionais deviam ser governadas pelo direito e pela justiça, para ser as Nações Unidas. Portanto, e esse era o sistema habitual das relações internacionais, da relação entre os povos, como é das relações nacionais. O direito e a justiça é o que deve prevalecer, mas agora está a aparecer um outro critério, que é a lei do mais forte, que é o poder com uma grande força. E então o poder substitui o direito. Já não importa o direito, importa que eu seja mais poderoso que tu, então posso te conquistar, posso te dominar, tens que te subjugar. Ora, isto é o que está a acontecer nas relações internacionais. Já não interessa se, concretamente, o problema da Ucrânia, se há direito, se há razão ou não, mas é, se eu sou mais forte que tu, tens que te subjugar. E a paz é quando tu fizeres o que eu quero, porque eu sou mais forte que tu. E, estranhamente, Putin tem esta perspectiva e Donald Trump também. Então entendem-se os dois. Como quem diz, eu apoio-te a ti, depois tu apoias-me a mim. E agora vemos o Donald Trump na Venezuela, na América Latina, quase a fazer a mesma coisa. Eu sou mais forte, ponho aqui os meus aviões, os meus porta-aviões, a minha força militar, tens de subjugar, porque eu sou mais forte que tu. Quer dizer, é algo estranho. Algo estranho em que o pequeno deixa de ter direito, porque o pequeno não tem capacidade. Eu pensava em Portugal, não é? Portugal. Nós estamos longe da guerra. Não sei se estamos tão longe da guerra ou não. Imagina até quando, não é? Até não, mas imagina agora estaremos. Que os Açores, que é um elemento que até tem servido para os Estados Unidos, fazer. Então que de repente a Rússia dizia, não, mas os Açores para os Estados Unidos não é, mas é para nós. E invadia, ocupava os Açores, pronto. E não ia fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Quer dizer, o direito, o que é legítimo, ou é o que prevalece. E há uma consciência internacional que defende o direito. Ou então o lei mais forte e a subjugação. Cada um tem que ter armas mais fortes que o outro, mas os grandes é que vão dominar. Então voltemos ao tempo dos impérios e das conquistas, que é muito ao contrário do que ultimamente se estava a viver. Portanto, eu penso que estamos num tempo difícil em que o pequeno e o mais fraco vai passar por dificuldades grandes, porque havia, pois nós tínhamos a aliança da NATO, que era uma aliança defensiva, de compromisso mútuo, mas agora não, agora os Estados Unidos, que é um pouquinho que liderava este processo, tornou a Europa como inimigo. Então estamos aqui numa situação muito difícil, muito difícil, onde parece que o negócio, a vantagem é o que conta, e não conta a moralidade. Isto quando acontece, acontece internacionalmente, mas depois também pode acontecer nos países. Se dentro do país aquilo que é mais forte subjuga aos outros e impõe a sua lei porque é mais forte, pois não sei, eu acho que temos que voltar muito este conceito do direito e da justiça do direito, que é uma lei que protege o fraco. Claro. Não é? E o justo é dar a cada um aquilo que é devido. Portanto, se não, estamos aqui numa profunda... Por exemplo, violência doméstica, tanto se fala. A violência doméstica é a lei do mais forte. É o que acontece. O que está acontecendo internacionalmente e acontece também a nível nacional. A lei do mais forte, mas depois vem o direito para proteger o mais fraco. E então tem que reequilibrar as coisas. Mas penso que estamos nos tempos difíceis. Pois também, se olharmos para a população mundial, até ao século XX, ou até ao século XIX, finais do século XIX, a população mundial era de 1,5 mil milhões de habitantes. Agora vamos em 8 mil milhões de habitantes. Portanto, isto aqui é qualquer coisa surpreendente. Mas estes mil milhões de habitantes, ou vários, são dos países mais pobres. Pois. E quando eles derem um salto para a frente, não sei o que vai acontecer. Aliás, estamos a experimentar isso um pouquinho com a imigração na Europa. Está tudo agora, todos com receio, mas algo está a emergir. Portanto, algumas dificuldades estão por aí a aparecer. Tudo está a mudar. Seu padre, aconteceu então no sábado a celebração do Crisma. Foi um momento de esperança, certamente. Aconteceu em Erval da Beira. Já havia alguns registros fotográficos. Pareceu-me que foi um bom momento que se viveu naquele sábado à tarde. Eu penso que sim. Às vezes fazer o Crisma é sempre um momento bom. Mas o modo como se vive também é importante. E até o seu bispo me disse, quer dizer, depois combinando com ele, que gostou da celebração, porque havia ali uma empatia. Quer dizer, notou-se que as pessoas que estavam a fazer o Crisma, tanto os adolescentes como os jovens, fizeram um caminho de preparação e queriam o Crisma. E estavam numa celebração abertos a acolher, portanto, houve ali uma boa preparação, criou um ambiente de comunicação, de se sentir bem, de se sentirmos bem. Não havia. E depois também a parte musical foi muito interessante, foi ali basicamente a cordinha com música e com canto e com a antiga banda da Erval da Beira ali com alguns instrumentos, uma coisa muito agradável, muito agradável. E depois com uma densidade de comunicação, eu vi-se muito bem disposto. Depois até foi cumprimentar cada um dos que fizeram o Crisma ali, foi num momento bom. E o seu bispo até dizia que se nota que há um tempo um bocadinho diferente, até nos jovens, e a Melda, até nos jovens, de acolhimento, de abertura a Deus. Isto manifestou-se neste Crisma, mas também penso que é a imagem de um bom trabalho de catequese que se tem vindo a fazer na adolescência, e a experiência deste ano também de catequese de adultos, muito interessante. Portanto, estão todos parabéns, não é verdade? Todos parabéns, aqueles que ali trabalharam e têm trabalhado, e a abrir aqui uma perspectiva positiva enquanto à vivência da fé, porque a fé é para o bem da pessoa. A fé é para ajudar a pessoa a ser mais feliz. A fé é para ajudar a pessoa a adquirir valores da vida. E que evitem o que aconteceu aqui. Aqui no que estávamos a falar um bocadinho no início. Que renunciemos à violência, à maldade, e sermos capazes de pôr amor e de pôr fraternidade. E isto acontece quando se põe Deus na vida. Então penso que estamos, foi um momento bom. E já está em fase de preparação um novo grupo, não é? Já está exatamente, a trabalhar então o décimo volume, não é? Exatamente. E também vai haver um novo grupo de Crisma de adultos, não é? Os adultos que não têm recebido o Crisma são convidados no dia 11 de dezembro. Começará esse novo grupo de Crisma de adultos. É uma oportunidade. O ritmo que apanhamos são reuniões quinzenais, mas muito também dialogadas, não é propriamente uma reunião expositiva. Também por um grupo de 4 catequistas, e então tem sido uma experiência muito positiva. E todos se sentiram muito, muito confortáveis. É aqui em Oliveira, é no Centro Catequético. Pronto, que é assim um bocadinho mais central. De 15 em 15 dias, de não 15 é? 15 em 15 dias, mas pronto, começará no dia 11, e depois aí é que se combina, realmente. Depois, como é que vai ser? Entre os que estiverem, faça ali um acordo. Portanto, mais que ser uma coisa já pré-definida, é acordado. Eu estou a dizer a experiência passada, mas eu penso que pode ser muito bom quem não tem o Crisma. Aqueles que foram padrinhos, que se comprometeram a fazer o crisma, aqueles que vão ser padrinhos e não têm o crisma, têm aqui uma excelente oportunidade de poderem também fazer uma experiência positiva e com um caminho em comunidade da fé. Mas, José Padre, e já que fala nisso, ter o crisma não é só para poder ser padrinho ou poder casar, não é, Sr. Padre? É muito mais do que isso. Sim, o crisma é o sacramento em que se recebe o dom do Espírito Santo, que nos torna missionários, que nos dá a dimensão de evangelização, de testemunhas na fé. Esse é que é o Pentecostes. Pentecostes foi quando a igreja nasceu, evangelizando, abrindo-se ao mundo para anunciar a Cristo. Então o crisma, aliás, há três sacramentos, que é batismo, confirmação e Eucaristia, que chamam três sacramentos da iniciação cristã. Portanto, realmente começamos a ser cristãos quando temos estes três sacramentos. Aí é que se completa a iniciação, uhum, a plenitude de ser cristão. E depois também dizer, já agora que falamos no batismo, também há pessoas que não têm, adultos que não têm batismo, lá o Sr. Bispo também referiu na homilia que fez no crisma, tem havido muita procura de adultos que por algum motivo não recebem o batismo, querem o batismo. Ora, eu acho que isto também é interessante, pois oxalá também tínhamos, já tivemos aqui alguns batismos de adultos, mas que se houver pessoas que não receberam o batismo e que queiram também o sacramento do batismo, pois... A igreja está aberta, não é? Sim, e acolhe com muito gosto, e acho que é uma boa oportunidade. Então também este grupo é para o batismo de adultos que não têm, e também para o crisma. Uhum. Portanto, nunca é tarde, não é, Sr. Padre? É, exatamente. E é sempre descobrir que Deus é meu Pai, que a fé me dá uma perspectiva diferente de vida, que abre o meu coração à vida eterna, que é, tem verdadeira esperança, porque Deus nos ama a esperança, que Cristo me ama e me ama sempre. Então é uma oportunidade também muito boa para poderem fazer esse caminho. Muito bem. Temos vindo também a falar, Sr. Padre, da benção das grávidas, está quase. Exatamente. Não é? Já para a semana. 10 de dezembro também, convidar as mães, aquelas que se para ser mais, para com Nossa Senhora Grávida poder também receber uma bênção e sentirem que a mãe tem um mistério de vida, participa do mistério de vida de modo muito particular, porque no seu ventre se desenvolve a vida, sem ela saber como, nem porquê, ou sem fazer nada por isso, mas é, portanto, no fundo tem Deus que ajuda no seu projeto para o mundo e para a pessoa, a vida se possa transmitir. E a mãe participa deste mistério da transmissão da vida, até mais que o pai. O pai acompanha, mas a mãe está ali em primeira mão. Por isso, muito bonito que as mães possam participar e também acompanhadas pelos pais da futura, uhum, criança. Sr. Padre, outras considerações que nos traz, publicado o estudo sobre a possibilidade do acesso das mulheres ao diaconado, a resposta é negativa. Sim, realmente já com João Paulo II, Dalmo Monero ficou quase que vedado, mas São João Paulo II falou do sacerdócio. Com o Papa Francisco houve outra vez um movimento de pedindo o diaconato feminino. Depois a comissão ficou ali, de estudo, ficou ali um bocadinho indefinida. Voltou-se, o próprio Papa Francisco voltou a fazer outra comissão de estudo, e que nesta semana foi publicado os resultados. E, no fundo, a Igreja vem dizer que não se sente com autoridade para conceder o diaconado feminino, diaconado entendido como etapa para o sacerdócio, porque o sacerdócio ficou reservado, segundo a tradição e segundo o testemunho dos Evangelhos, aos apóstolos, homens. Maria Madalena não foi sacerdotisa, podia ter sido, mas não foi. Então a Igreja não se sente com autoridade para mudar aquilo que foi o comportamento de Jesus. Será que foi só questão sociológica? Não sabemos. O que sabemos é que Jesus, efetivamente, para o sacerdócio, escolheu varões, escolheu homens. Uhum. Este é um problema que acaba por ser complexo, porque na Igreja todos somos iguais. Homem e mulher é igual. E São Paulo fala disso. Não há diferença entre homem e mulher. Pela dignidade do batismo, todos somos iguais, verdadeiramente iguais. O que se expressa concretamente no sacramento do matrimónio. Homem e mulher são iguais. Depois, há um outro sacramento, que não é diferença entre homem e mulher, mas é algum batizado que é escolhido para representar a Cristo sacramentalmente. E para, através do sacramento da ordem, ser prolongamento da missão de Cristo. Jesus, no Evangelho, escolheu homens para essa missão. E a Igreja entendeu que o centro continuou também a chamar homens para essa, uhum, missão. Mas isso propriamente não é desvalorização do feminino. Ou seja, em lugar nenhum é dito que as mulheres não podem. Não é dito em lugar nenhum que as mulheres não podem, mas também não é dito em lugar nenhum que podem. Que podem. E a prática é que nunca aconteceu. Uhum. E então, agora com estas tendências de igualdade, portanto, isto não é propriamente uma desigualdade. É a mesma desigualdade que há entre mim, que sou padre, e a Liliana ou o João, que não é padre. Uhum. Portanto, não é o ser homem. Este ministério, efetivamente, cria uma condição particular. Mas não é questão de homem e mulher. É questão de ter um ministério ou não ter. O facto de estar reservado aos homens, penso que tem uma simbologia concreta. Mas isso seria. Mas não lhe faria confusão, Sr. Padre? Que a mim faria bastante confusão. Fazia? Fazia. Porque penso que é algo próprio. Foi vontade de Jesus. Jesus fez assim. Eu não posso crer diferente de Jesus. Uhum. E aliás, uma das coisas curiosas que tem acontecido é na Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, que abriu o diaconado feminino, portanto, o diaconado às mulheres, abriu o sacerdócio às mulheres e abriu o episcopado às mulheres. Porque se uma coisa, se começa a ser diácono, porque é que não pode ser as outras todas? Portanto, é tudo seguido. O Evangelho tem os Atos Apóstolos em testemunho, nos Atos 6, que, havendo muitas coisas, escolheram 7 diáconos. E são todos homens. É testemunho. Podia ter sido alguma mulher. Havia mulheres que colaboravam na evangelização. Mas para esta missão, escolheram homens. Então a Igreja sente-se obrigada a esta disposição. O que este veio dizer é que, para já, a Igreja não se sente capacitada com autoridade para isso. Não fecha a coisa definitivamente, no sentido que não fez um dogma de que não pode. Mas que, para já, é um assunto resolvido, pelo menos à espera de novas reflexões que ajudem a entender que pode ou não pode. Muito bem. É outro caminho. Muito Mas bem. A Igreja Anglicana, por causa disto, tem havido uma deserção de bispos e de padres para a Igreja Católica, muito numerosa, muito significativa. Um terço dos padres ordenados em Inglaterra provém da Igreja Anglicana, porque não aceitam o que está acontecendo. Não se reverem. Não se reverem. Nem na questão da homossexualidade, nomeadamente nos ministros, nem no abrir do modo inovador. Portanto, é uma fé inovadora, enquanto que a fé é fiel ao que é. Não pode inovar, não pode criar coisas novas, não pode inventar, porque senão está a mudar. Portanto, eu penso que o que a Igreja diz, e aliás este documento também dizia, que a mulher é chamada a ter um papel muito ativo na vida da Igreja. Inclusive, e tem, não é? Exatamente. De facto, verifica-se. Como todos os leigos, como os homens, igual. Então não há diferença. Através da catequese, através de ministros da comunhão, através da celebração dominical na ausência de presbítero, portanto, nas celebrações dominicais, quando o padre não pode estar uma mulher, através dos funerais, a mulher pode orientar o funeral, como pode um homem, se estiver nomeado para isso. Portanto, a Igreja tem autoridade para, desde o batismo e da confirmação, distribuir ministérios. Não tem quanto ao sacramento da ordem, porque é o sacramento de identificação com Cristo, e somos, digamos, de algum modo, obrigados àquilo que o Senhor diz. Tem havido sempre bispos e teólogos que dizem que pode ser diferente, mas depois, quando se aprofunda a reflexão, é difícil inovar. Inovar toca, ou pode tocar, a essência da fé, perverter a fé e tornar a Igreja, então, débil. Ora, isso não deverá acontecer. Sr. Padre, também nos quer fazer aqui uma apreciação sobre a importante visita do Papa Leão XIV à Turquia e à Líbia, uns países de maioria muçulmana. Exatamente. Curiosamente, foi a primeira viagem do Papa ao exterior. Foi à Turquia e ao Líbano. Territórios um bocadinho difíceis. Difíceis, mas é. A Turquia, este é que é o problema, a Turquia sempre foi cristã. A Turquia foi a base da Igreja nascente. O território que hoje é a Turquia é profundamente cristão. Quem vai visitar a Capadócia, por exemplo, lá ainda tem lá os monges, aquelas que viviam lá em pequenas casas e mosteiros, estava cheio de mosteiros e santos. Depois, quando vieram os muçulmanos, lhe quitaram tudo. Istambul, que era a Constantinopla, era a sede da Igreja Ortodoxa. Ainda hoje o bispo de Constantinopla, ou de Istambul, o patriarca da Igreja Ortodoxa, que é o primeiro, mais importante de todos os bispos ortodoxos, só que é que não tem fiéis, porque aquilo foi tudo dizimado. Portanto, foi tudo. E então foi aí que o Papa foi. Mas teve um gesto curioso, foi à Mesquita Azul, que é a mesquita principal lá dos, de Istambul. Foi visitar e depois foi sugerido que fizesse uma oração, mas o Papa disse: continuemos a visita. E não quis fazer. Não quis fazer. Enquanto que o Bento XVI tinha feito, o Papa Francisco tinha feito, até com uma expressão que se sentiu ali. O Papa Bento XVI, o Papa Leão XIV, não quis fazer. Isto também é significativo. Isto também é uma mensagem. Eu pessoalmente senti bem. Penso que é uma postura de dizer: não é tudo igual. Não dá o mesmo. Porque a gente às vezes tem a ideia de que comunismo é acolher tudo e tudo igual e tudo é o mesmo. E entendo que o Papa Leão XIV quis manifestar que eu sou o Papa da Igreja Católica, eu sou cristão, eu estou numa sede religiosa que não é do Islão, mas não é o mesmo rezar o Deus católico, o Deus cristão, que estar ante o Deus do Islão, que é o mesmo Deus, mas a interpretação que fazem é muito diversa do nosso. Quer dizer, o nosso é o Deus do amor e da paz, ali é o Deus do domínio e da imposição. E que a gente vê o mundo, o terrorismo islâmico, ali, a sentido de domínio, a colonização islâmica que se faz, o que está a acontecer na Nigéria, no norte de Moçambique. Portanto, tudo isto, o Papa está a dizer: não vou pactuar, vou dizer que não. Portanto, não fez nenhuma crítica assim expressiva, mas fez um gesto. Também não foi mal interpretado. Uhum. O chefe da igreja disse, aceitou, sem problema, mas que marca uma postura que me pareceu bastante interessante. Muito e depois bem. Também que o Papa, na viagem para cá, revelou, porque lhe perguntaram se o seu padre é da Ordem de Santo Agostinho, mas há algum livro que não seja de Santo Agostinho que seja importante para si? E então o Papa respondeu uma coisa muito interessante. Disse: olha, até há um livro que é muito simples, que é um pequeno folheto, umas 50 páginas, que chama A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence, do século XVIII. Eu estive à procura deste livro e, evidentemente, não está impresso em português, mas há uma edição que a FNAC tem de e-book, portanto, que se pode comprar e se pode baixar. E é interessante, olha, achei curioso. Já leu? Não. Isto foi ontem, ainda não vi, mas já comprei lá no. Eu tenho lá para ir lendo. Mas é engraçado porque ele diz que é um livrinho simples, de um leigo. Depois se fez frade, mas que teve uma experiência espiritual profunda e que nos ajuda, desde o caminho da simplicidade ao encontro com Deus. Então, olha, é trabalho para esta semana. Vou ver depois se também consigo dar uma vista atrás. Muito bem, Sr. Padre. Vamos então agora à liturgia deste domingo, dia 7 de dezembro. Depois também, logo na segunda-feira, temos um dia Santo de Guarda, não é, Sr. Padre? Dia 8, um dia também importante. Se quiser, pode depois fazer também uma apreciação muito geral a esse dia. Até podemos começar por isso. Então vamos lá, Sr. Padre. Depois acabamos com a Imaculada Conceição. É algo muito importante, porque fala de Nossa Senhora, fala da redenção de Cristo, fala de quem é Cristo, Cristo o Filho de Deus. E então Deus, portanto, todo humano nasce na condição de pecado original, ou seja, nasce contaminado, a natureza humana está contaminada pelo pecado. Segundo a Escritura, o livro de Gênesis, a Bíblia, atribuído ao primeiro pecado de Adão e Eva, portanto, os primeiros pais foram pecadores e todos nós nascemos numa humanidade pecadora. Quando a criança nasce, não tem propriamente um novo pecado nenhum, nem ela, nem os pais, para ela nascer. Mas nasce numa humanidade pecadora, fragilizada, que tende ao pecado. Então Deus, quando quis nascer no meio do mundo, quis nascer sem contaminação do pecado, sem relação com o pecado. Então terá escolhido, quando escolheu Maria, e quando Maria lhe dá o seu sim, esta Maria, esta Nossa Senhora, segundo depois a reflexão teológica, teria sido preservada da condição de pecado original desde a sua concepção. Ou seja, Cristo Redentor ofereceu a redenção preventivamente a Nossa Senhora, de tal modo como ela foi concebida, já estava na categoria de redimida. Isto foi algo bonito. E então, desde sempre, a Igreja entendeu a Imaculada Conceição como algo fundamental. No século XV e XVI, para ser professor na Universidade de Coimbra, era preciso professar a fé na Imaculada Conceição, num tempo em que se discutia se podia ser ou não era, não havia uma compreensão teológica que o pudesse fundamentar, mas já havia esta profissão. Portugal tem as suas raízes históricas em Nossa Senhora de Vila Viçosa, que é justamente a Imaculada Conceição de Vila Viçosa. Portanto, é algo que está muito na raiz portuguesa também. E então a Igreja acabou por reconhecer o dogma, portanto, uma verdade de fé, que diz que sempre foi acreditado assim, que Maria foi imaculada na sua Conceição, porque foi a mãe de Cristo e porque Deus quis que o seu filho nascesse sem contaminação de pecado. E então, para isso, preservou Nossa Senhora, ou redimiu Nossa Senhora desde a sua Conceição. Maria é caso único em que foi imaculada na sua Conceição, quer dizer, sem pecado concebida, sem pecado original, quer dizer, concebida sem pecado original. Não é sempre, na Conceição, normalmente, pecado cai, a condição humana de pecado original, certo. Ou seja, tendemos todos para o pecado. A marca do pecado está na minha carne, digamos assim. E Nossa Senhora ficou redimida, do que nos acontece no momento da nossa morte, em que também desaparecerá todo o vínculo de pecado na ressurreição. Pois a condição da Nossa Senhora é essa, de ressurreição, como se fosse ressuscitada logo na sua Conceição. E por isso Nossa Senhora se entende que é sempre um sim a Deus. Porque quando não há pecado, o que há é um sim a Deus. O pecado é que nos leva ao não a Deus, ao não ao amor. Nossa Senhora foi sempre um sim ao amor, porque a sua condição era essa. Não podia, ainda que isso seja muito difícil, a pessoa está ali na luta, mas depois finalmente há um sim a Deus sempre, porque é graça a Deus, é um sim a Deus. E então Cristo foi um sim a Deus, até que também fosse difícil, passou, mas não podia não dizer sim a Deus, porque era pura graça de Deus. E então uma festa muito importante, muita na raiz da crença e da história de Portugal e da nossa nacionalidade, está sempre muito ligada à Imaculada Conceição, uma festa que somos chamados todos a celebrar também com muito carinho, muito amor a Nossa Senhora, a primeira redimida, aquela que nos aponta a Cristo, aquela que diz o céu intercede por nós, de tal modo que a devoção a Nossa Senhora é garantia de fidelidade a Cristo. Por isso a Igreja tem por Nossa Senhora um papel tão considerável e tão importante. É celebrado então na próxima segunda-feira, dia 8. Senhor Padre, vamos então à liturgia de domingo, dia 7, é o segundo domingo do Advento. A primeira leitura é do livro de Isaías. Sairá um ramo do tronco de Jessé, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. É uma profecia, está a ver logo no início do livro de Isaías, falando sobre os tempos que haviam de vir, um povo que estava na dificuldade, passou pela experiência do exílio, e então a palavra de Deus vem carregada de esperança. E aqui é do tronco de Jessé, será alguém que virá cheio do Espírito do Senhor. Portanto, é uma profecia de Cristo. O interessante, isto é do tronco de Jessé. O tronco de Jessé é do rei David. Portanto, já está a anunciar que o Messias, Cristo, será descendente de David, do tronco de Jessé. E é por isso que depois nos Evangelhos vão fazer linhagem de Jesus até ao rei David. E através não de Maria, mas de José. José que é esta garantia da linhagem de Jesus, porque é uma coisa muito interessante. Pronto, então, no fundo, sobre este que há de vir, não é? Diz, julgará com justiça e com sentença reta os humildes do seu povo. E ele trará uma nova possibilidade de harmonia e de defender a justiça do pobre, que a gente até falava o direito do pobre. E depois tem uma expressão muito bonita, diz: o lobo viverá com o cordeiro, a pantera dormirá com o cabrito, o bezerro e o leãozinho andarão juntos e o menino os poderá conduzir. Não é? A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, o menino terá a mão na boca da víbora e não lhe acontecerá mal nenhum. O que é que isto quer dizer? Claro que Deus não fala de zoologia dos animais, não é a questão dos animais que importa. Está a falar das relações entre os homens, não é? As relações entre os homens é que serão diferentes. Aquele que acolhe a Cristo é capaz de mudar tudo aquilo que é agressividade, que é luta, que é rivalidade, que é confronto, é capaz de o transformar em harmonia, em acolhimento, em não violência, em respeito, em viver uns com os outros, mesmo sendo diferentes. Então é a harmonia do Reino de Deus que já está aqui pré-anunciado de um modo muito bonito, através destas imagens que nos vêm do profeta Isaías. Bem, seu padre, avançamos então para a segunda leitura da Carta aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado é para nossa instrução, para que com a paciência e consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. É isso que vai acontecendo, não é, seu padre? E que tenhamos esperança, mas é muito bonito este início desta Carta aos Romanos, em que não está a dizer, olha, e tem a ver com o que estávamos a falar no início, não é? Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Portanto, a fé vem daquilo que foi escrito, daquilo que está na Sagrada Escritura. Essa é a nossa inspiração. A nossa instrução vem daí. E que nos continua a instruir e a alimentar, claro, não é? Eu não posso estar a inventar, por isso que eu dizia, não posso inventar. Posso é ir à fonte, depois entender o que está na fonte e atualizar o que está na fonte. Claro que hoje não será a mesma coisa que era há 200 anos, mas o conteúdo de fé, a relação de Deus, a mensagem é a mesma. Terei que viver de um modo atualizado. Não posso é inventar. Não posso é dizer que Jesus, no tempo de Jesus, não havia. Jesus, de algum modo, instituiu o matrimónio entre homem e mulher, mas agora, porque eu vou à África e há poligamia, então agora vou dizer que a fé também permite a poligamia. Eu não posso fazer isso. Não posso. Porque estou a inventar. E então o problema é isso. Eu tenho que ser fiel à instrução recebida. E a poligamia, concretamente em África, é um grande problema para os cristãos e é uma grande luz. Mas a progressão muçulmana em África tem a ver com a tendência natural do africano à poligamia, porque existia, sempre existiu em África, e depois vem uma religião que confirma essa tendência natural. Enquanto que o cristianismo tem que impor um novo princípio em que diz que homem e mulher são iguais, de igual dignidade, que o homem pode ter uma mulher e lhe deve ser fiel e deve renunciar a ter mais mulheres. Isto para o africano, para a cultura tradicional africana, é uma ruptura, é algo difícil. E então os cristãos têm-se afirmado muito como um princípio novo que vem da luz da fé de Cristo, em que é um homem e uma mulher e a fidelidade. Ainda que nem sempre se consiga viver, mas depois é a luta, é o caminho, e os cristãos sentem isso. Não é por acaso, ao mesmo tempo, que onde mais tem crescido o cristianismo é em África. Mas, por outro lado, a invasão muçulmana e a progressão muçulmana é também muito poderosa, porque não é preciso conversão nenhuma, é acolher o que já estava tradicionalmente. Pronto, então só para dizer que, efetivamente, a nossa aprendizagem vem com a Sagrada Escritura. E o que é que diz? Acolhei-vos, portanto, uns aos outros como Cristo vos acolheu na glória de Deus. Portanto, sede compassivos, acolhei-vos, tratai-vos bem, vivei em paz uns com os outros, porque este é o signo de Deus. Aquele que acolhe a Cristo é capaz de ter nova luz no seu interior, na sua inteligência, para viver uma fraternidade autêntica de uns com os outros. Olhamos então, seu padre, para o Evangelho, seguimos São Mateus. Apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. Estás a ver, é curioso, não é? A figura de João Batista. João Batista, que aparece no deserto a fazer uma pregação de conversão. A ver, arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, João Batista é alguém que apareceu no tempo de Jesus a anunciar que é necessário mudança. Convertei-vos em mudar de vida, dai-vos conta que os vossos caminhos não estão justos, não é? E ele foi um pregador exímio e poderoso e punha as coisas como eram. Aliás, perdeu a cabeça, não é que perdeu a cabeça, cortaram-lhe a cabeça por causa desta sua frontalidade. Porque entre os que iam escutá-lo apareceu também o rei Herodes, que gostava de ouvir, e ele então não se submeteu, disse, quase que desafiou o rei, disse, e tu também tens de converter tu, porque estás com Herodias, que não é tua mulher, é a mulher do teu irmão, isso não é legítimo. E ele mandou-me meter na prisão e depois acabou por lhe mandar cortar a cabeça. No fundo, o que é? João Batista é alguém que não procura nada mais do que servir e ser fiel ao Senhor. E aliás, o seu próprio a linguagem era dura, disse, raça de víboras. Falava assim para os religiosos judeus, falava, aquilo era duro, mas as pessoas iam ouvi-lo porque estavam conta que ele tinha razão, não é? E Pois João Batista vestia pele de camelo e comia mel silvestre, no sentido de dizer, via na natureza, na rudeza e na austeridade. Não estava a procurar nada para si, queria ser a voz que clama no deserto, a voz de Deus que se comunica. E é neste contexto que depois aparece também o Senhor. Então ficamos também com este convite. Tempo de Advento também é tempo para preparar a vinda do Senhor, mas com um convite à conversão, à mudança. O Advento não vem confirmar o meu estado de vida, nem os meus pensamentos, nem o meu modo de viver. Vem pôr em causa, vem desafiar-me a que o veja, se não posso amar mais, se não posso perdoar mais, se não posso ser mais solidário, se não posso ser mais justo, se não posso viver mais o amor ao próximo e menos o interesse pessoal, que é um dos grandes desafios também do Advento, porque o Natal é a manifestação dessa bondade e da presença reconciliadora de Deus através de Cristo, que nasce no meio de nós para nos chamar a um amor novo. Sr. Padre, já vamos bastante adiantados aqui no nosso programa de hoje. Muitas considerações e apreciações a fazer e muito bem. Estamos quase a terminar, Sr. Padre. Temos uma proposta para fechar. Então fechamos com uma proposta musical. E hoje podia ser em recordando a vitória sublime, gloriosa, de jovens portugueses que no futebol sub-17 se consagraram campeões do mundo. Não é fácil ser campeão do mundo. Então, curiosamente, estes jovens, na sua efusão, celebraram a vitória cantando um cântico de um autor português, que é Marisa, que é dar o melhor de mim. Então, eles cantaram essa canção como celebrando a vitória. Vamos unir os jovens portugueses também e com esta canção da Marisa. Que sejam vistos como um exemplo para todos os nossos jovens, não é verdade? Vamos então ficar com a Marisa e o melhor de mim. Vai trazer uma gota de amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera da gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Melhor de Mim de Marisa, aqui a fecharmos o nosso programa de hoje, e julgo eu, e tenho mesmo condições para dizer que não poderíamos fechar de outra forma. Seu Padre, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigada então, e marcamos um novo encontro para a semana, não é verdade? Muito bem, para todos os nossos ouvintes. Ficamos então por aqui, umas boas celebrações também, estas que se avizinham de domingo e também do dia de Imaculada Conceição. Seu Padre, muito obrigada a todos, a continuação de um bom dia e um ótimo fim de semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa.